www.mundocds.com. Oi, porra, que errada e vó. Joga a mão pra cima no forró. Joga a mão pra cima e vai. O vai que vai. Nasci na capital, criado no interior. Doido pro vaqueada e forró e parelô. Ele chegou. Eu nasci com coragem, eu puxei a meu avô. E rico na cidade pra dançar. Montando meu cavalo, eu sou campeão. Derrubando gado. Eu nasci com coragem, eu puxei. Fiquei rico na cidade. Eu sou campeão. Levanta a mão e diz: meucds.com. Olha quem chegou.